Recebo aqui no estúdio o Marcelo Moura Molinos, ele que é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. O bairro Cognópolis, que para quem não conhece, fica ali no prolongamento, né, da Avenida Felipe Vancher, na região ali onde está o CAEC, né, o Centro de Altos Estudos. É isso mesmo, Guilherme. É, o nosso bairro, ele praticamente 70% dos moradores do nosso bairro, eles pertencem realmente à Conscienciologia, né, aos condomínios da Conscienciologia, e a associação, ela vem no intuito de não só defender ou sair para os interesses da Conscienciologia, mas principalmente para os interesses de todos os moradores do bairro da Cognópolis. E Cognópolis, que significa, né, cidade do conhecimento? Cidade do conhecimento, justamente. E, por sinal, na verdade, o único bairro, né, Guilherme, não sei se todos têm essa noção, é que por lei, né, por decreto-lei, é o único bairro em decreto na cidade de Foz do Iguaçu, né? É o nosso bairro, é o bairro da Cognópolis. E é uma área que teve uma expansão bastante grande aí nos últimos anos, a gente nota, até porque, por exemplo, a Felipe Vancher, né? Digamos ali, do Jardim Copacabana, do Jardim São Roque para frente, antes ela era chamada genericamente de Estrada Velha de Guarapuava, era uma zona praticamente rural aqui da cidade de Foz do Iguaçu, e o crescimento nos últimos anos veio bastante grande, vários condomínios surgindo por ali, só que a estrutura acabou não acompanhando, até a estrutura das próprias vias que dão acesso ali? Exatamente, Guilherme. Pelo crescimento e pelo desenvolvimento na região, hoje aquilo ali já se tornou um corredor muito grande, né, de acesso para os moradores e inclusive para a população que tem áreas rurais mais para frente, né, naquele local. E isso aconteceu de uma forma tão rápida que começou principalmente a deteriorar a parte do asfalto daquelas ruas, né? Principalmente na Avenida Felipe Vancher, né? Que hoje, na verdade, é a nossa prioridade hoje, vamos falar assim, em termos de necessidade e de demanda no nosso bairro, né? A melhoria desse asfalto, porque ele se encontra muito deteriorado, né? E, inclusive, isso fruto de muitas reuniões que nós já tivemos, inclusive, com o nosso prefeito Chico Brasileiro. Até porque por ali a questão do carro não é luxo, é necessidade, né? Porque pela Exato. Distância, transporte coletivo também, ou seja, o tráfego cresceu muito ali na região. Exatamente. E nós temos que salientar também que também por decreto-lei, aquelas ruas Felipe Vancher, Maria Bubiak e a própria Rua da Cosmoética, que é onde hoje nós temos o privilégio de termos um hotel, né, da Rede Mabu, é considerado um corredor turístico, né? Ele foi incorporado como um corredor turístico na cidade de Foz do Iguaçu. Então, isso demanda que sejam vias com uma infraestrutura melhor, não é? E é exatamente nisso que nós estamos também lutando nesse momento, para que se melhore drasticamente aquela parte, principalmente do asfalto naquelas avenidas. E na semana passada vocês tiveram, né, uma reunião com o prefeito Chico Brasileiro, que reivindicações foram apresentadas até durante este encontro? Então, é bom que a gente volte um pouquinho, né, para a gente saber o que aconteceu, na verdade, e o que nos levou a ter essa reunião emergencial com o nosso prefeito. No final de semana do dia 30 de junho, ocorreu uma cena um pouco lamentável no nosso bairro, que foi um assalto, até com uma tentativa de sequestro com um casal de moradores nosso ali da região, né? E isso aconteceu no sábado e, logicamente, ocorreu uma comoção muito grande, né, de todos os moradores em função do ocorrido. E a gente sabe também que esse ocorrido, ele também teve ele aconteceu também muito pela precariedade das nossas ruas, porque com o excesso de buracos naquele local, praticamente nós temos que reduzir muito a velocidade ali. Pois, né? É, isso foi exatamente o que eu ouvi, né? Que a questão do carro estar em baixa velocidade teria sido um fator aí que propiciou até os bandidos estarem ali esperando para ação. Com certeza, Guilherme, isso é muito considerado, né? porque a gente praticamente tem que quase que parar em alguns buracos ali, e isso com certeza estava levando essas pessoas, esses meliantes, a ficarem estrategicamente em alguns pontos ali para ocorrer um assalto armada ou até uma tentativa de sequestro e roubo de veículos, né? Isso aconteceu, ocorreu essa comoção e nós rapidamente, né? E é bom que a gente deixe aqui salientado que através, inclusive, de lideranças muito importantes no nosso bairro, né? Fizemos uma reunião na segunda-feira, juntamente com essas lideranças importantes que nós temos no nosso bairro, juntamente com a nossa associação, e resolvemos de imediato, mesmo na própria segunda-feira, dia 2 de julho, fazemos essa visita ao prefeito, para que a gente tentasse uma ação emergencial ali, né? Porque a gente já estava chegando, assim, praticamente no limite, né, da situação. E foi o que aconteceu na segunda-feira, dia 2 de julho. O prefeito Chico Brasileiro, ele nos recebeu no final do dia, e a partir daí ocorreram, a partir daí, algumas considerações por parte da prefeitura, por parte do nosso prefeito, e ele se comprometeu principalmente na operação tapa-buracos ali, né, que seria uma operação emergencial, e também na iluminação pública, porque a nossa iluminação também estava muito precária naquele local. E, dentre outras coisas, posteriormente, a melhoria do reperfilamento asfáltico, né, e aí, na sequência, também câmeras de segurança, que já estão praticamente começando as instalações dos postes naquela região. Então, eu acredito que nós teremos grandes mudanças, e mudanças muito boas, assim, para o nosso bairro, a partir dessa reunião que nós fizemos com ele. Durante esse encontro foi entregue também o abaixo-assinado, né, feito na internet, aí, mobilizado pelo Ivo Valente, né, que reuniu aí mais de 1.000 assinaturas pedindo asfalto ali na Felipe Vantir. Esse asfalto sai? Tem alguma garantia, alguma promessa por parte da prefeitura? Exatamente. Nesse primeiro momento, nós já tivemos a presença de uma operação tapa-buracos lá, né? Pelo menos uma boa maioria dos buracos já foram fechados. E agora, na sequência, a promessa do nosso prefeito é que, num período, vamos dizer assim, de no máximo 30 a 40 dias, comece um reperfilamento, uma melhoria no resto do asfalto que ainda ficou para trás, não é? E, felizmente, também ocorreu uma parceria da prefeitura com a Itaipu, aonde a Itaipu, pelo que o prefeito nos falou, vai entrar com 50% das verbas. Então, nós vamos ter, assim, a chance de, num curto período, eu acredito, de termos a melhoria final desse asfalto na Felipe Vancher, que seria, aí acredito que, talvez até com calçadas, não é? Passagem de pedestres, enfim, que é uma coisa que a gente necessita muito. Com relação ao abaixo-assinado, esse abaixo-assinado realmente ele foi uma iniciativa do nosso amigo Ivo Valente, né? Que é morador do nosso bairro. E ele, foi um abaixo-assinado online. Nós já conseguimos mais de 1.000 assinaturas, e ele continua, inclusive, na internet, para que as pessoas assinem, né, façam essa adesão. Entregamos nessa reunião esse abaixo-assinado, né, como mais uma demonstração para o nosso prefeito que realmente as pessoas estão necessitadas, né, daquelas melhorias, principalmente na rua Felipe Vange. E foi entregue esse abaixo-assinado e tal. E, inclusive, gostaríamos até de agradecer ao nosso prefeito, né? Porque sempre quando a gente precisou de alguma conversa, alguma coisa com a administração pública, fomos muito bem recebidos, né? Principalmente nós da Associação de Moradores da Cognópolis. Então, também já fica aqui o meu agradecimento ao prefeito, porque cumpriu já o prometido num primeiro momento, e nós acreditamos que isso será cumprido também. As demais sugestões que nós passamos para ele naquele dia, com certeza ele vai cumprir e vai melhorar muito a nossa região, né, Guilherme? Agora, um outro assunto aqui é com relação até a pedido de instalação de câmeras, né? Instalação de câmeras de monitoramento e reforço na segurança no período noturno. O que é que foi até comprometido, falado quanto a isso? Então, com relação às câmeras, Guilherme, isso já é um projeto, né, da própria prefeitura, que vai existir uma central, né, de controle dessas câmeras que vai ser instaladas em toda a cidade. Isso já é um projeto, inclusive, do Poder Público, e vai ter um monitoramento, inclusive, pela própria Polícia Federal. Isso foi falado, inclusive, pelo nosso prefeito. Não só no nosso bairro, certo? Isso vai ser estendido para toda a cidade de Foz do Iguaçu em pontos estratégicos da cidade. E o nosso bairro, ele está privilegiado nesse sentido, com relação a esse projeto, por ser considerado ali um corredor também, né? Infelizmente, de fuga ou de saída, muitas vezes, do descaminho, né? De algumas coisas que saem aqui da região, do Paraguai, enfim. Então, ali nós vamos ter o privilégio de já termos duas câmeras estratégicas ali, uma na Maria Bubiac, no cruzamento com a Felipe Vancher, e a outra mais logo acima, na Rua da Cosmoética. Então, essas câmeras, elas serão feitas nesse projeto da prefeitura, mas nós, como organização ali da comunidade, nós já temos também um projeto, né, nosso da nossa comunidade, de também fazermos uma central de monitoramento nossa ali, privada, na verdade, né? Então, isso também já é um projeto que nós estamos conversando com algumas lideranças do bairro, mas isso a médio prazo, né? Então, a gente acredita que, a curto prazo, com esse projeto da prefeitura, o monitoramento ali já vai diminuir bastante, né? A questão da segurança. No caso, diminuir a parte de, talvez, assaltos ou roubos que estão ocorrendo na nossa região. Então, com relação às câmeras, seria mais ou menos isso. Com relação ao nosso... A segurança, que foi um pedido nosso ali, o prefeito também, ele falou que ele vai fazer um pedido para a Guarda Municipal e também a Polícia Militar para melhorar a ronda noturna, principalmente ali na nossa região, né? Que é na parte da noite o maior problema. Então, essa foi mais uma questão que nós conversamos naquele dia e que, com certeza, a gente vai ter agora a visita maior ali dos nossos policiais e para evitar justamente esse problema que ocorreu aí nesse último final de semana, como eu comentei anteriormente. Também uma última questão aqui com relação à duplicação da Avenida Maria Bubiac, né, que é um pedido, e quanto a uma possibilidade de que caminhões até sejam desviados, né, com o projeto aí da Perimetral Leste e tudo mais, para que passem justamente ali pela região, né, da Cognópolis, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que vocês estão acompanhando toda essa questão? Essa é uma questão bastante delicada, né, Guilherme, porque esses caminhões, essa duplicação da Avenida Maria Bubiac, é lógico que ela vai trazer um grande avanço, um grande desenvolvimento para o nosso bairro, né? E todo mundo quer essa duplicação. Todos os nossos moradores, a associação, inclusive a AMAC, ela apoia essa duplicação, mas nós temos que ter um certo cuidado justamente com o tráfego de caminhões que vai passar nessa avenida, né? Então, nós estamos trabalhando, sim, juntamente com a Secretaria de Planejamento do município, né, que também nos procurou para que nós trabalhássemos junto esse projeto. E nós estamos, assim, através de algumas lideranças, inclusive do nosso bairro, que são lideranças técnicas, que entendem muito dessa urbanização, desses projetos, para que, nesse primeiro momento, ocorrendo essa duplicação, nós consigamos que alguns caminhões talvez não passem por ali, né? As cargas mais perecíveis, as cargas mais pesadas. E nós estamos sugerindo que seja feita uma rota alternativa para isso, né? E que essa rota alternativa seja feita lá próxima do aeroporto, na rua na Taboraí, certo? Porque lá a gente sabe que o aeroporto também ele tá fortemente crescendo, né? Ele tem um projeto muito grande de fazer um porto seco lá. E esses caminhões que já estariam nesse porto seco, eles não precisariam voltar lá do aeroporto para Maria Bubiac, certo? Eles poderiam dali já tomarem o caminho pela Taboraí e e saírem na BR-277. Então, essa é uma iniciativa nossa, da associação, juntamente com lideranças que nós temos lá, para que a gente passe esse projeto alternativo também para a nossa Secretaria de Planejamento, para que isso seja estudado e talvez seja uma solução, né, para que todos esses caminhões não venham passar principalmente pela Maria Bobiac, após a duplicação. E nós certamente conversaremos aí sobre esse assunto também em outras oportunidades, né, aqui nas ondas da RCI. Eu conversei com o Marcelo Moura Molinos, ele que é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cognópolis. Muito obrigado aí pela participação nesta manhã aqui na rádio. Obrigado, Guilherme. Foi uma satisfação estar aqui no teu programa.